4, não escuta? 7 no 4, não escuta. É, Aracaju informou que ainda está com condições bem estáveis. No momento está com 1.200 de teto, 4.000 de visibilidade. E está com a formação pesada na final da 11 a 15 milhas e uma formação mais leve a 5 milhas. Positivo, Cintia. Iremos prosseguir então. Iremos ali nas condições então. Ciente então, puxa autorizado, reporte táxi. Autorizado no 05, reportará para o táxi no 714. Boa noite, 96, chame Recife, 2685. 2685, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho. para o táxi voo 9714 com 8080 a bordo. Montando via. 9009, 2 horas e 28, confirmando a Recife. A bordo, altímetro 1014, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera no 714. Juliette Alfa, reportará pronto no ponto de espera, no 714. Voo no 714, a linha decola da 10, vento 210 graus com 9 nós. A linha decola na 10, voo no 714. Voo 714, decolado aos 34, chame controle 119 decimal 8, bom voo. 198, tenha uma boa noite, obrigado. Controle, boa noite, gol 1714, Pucajama. Voo 9714, controle, boa noite. Está em contato, radar. Gente, voo 9714. 1794, chame Recife 1685. 1685, sim. Salvador, Webjet 6746, bom dia, informação Charlie, é 1950. Webjet 6746, Salvador, bom dia, via chegada a Mari, desça para 2000, ajuste 1014. 2000, 1014, confirmando a pista em 1110. Afirmo. Obrigado. Seria pro a Duna da presente, 6746? Negativo, Webjet. Negativo, obrigado. 746, estabilizado. Positivo. Check trem em torre, 1186. 186, obrigado. Torre Webjet 6746, passando externo, baixado e travado. 6746, livre pouso na 10, vento 180 graus com 8 nós, altímetro 10 no 4. Autorizado pouso 10, 6746.